O primeiro demorou a pagar o seu boleto, o segundo deu o cano, o terceiro pegou o beco, o quarto teve o cartão clonado, mas a vontade que ele tinha de patrocinar o Jurassic Cast, adorava o Caveirinha, me patrocinou tão de repente que tocou nosso coração. E agora é nosso Patreon, te chamamos de patrão. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti, e está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Olá, senhoras e senhores, estamos aqui de volta. Parece até que foi ontem o último episódio do Quem Quer Ser um Dinossauro. Estou aqui eu, Yasmin, e o meu co-host maravilhoso, que daqui a, não sei fazer contas, alguns dias vai estar chegando na minha terrinha. Na verdade, já estaria aí quando esse programa estiver lançado. Olha só! Eita, Loreta, eu tenho pena da sua peteca. E aí, galera? Pô, eu tô com saudade, sabe do quê? Do quê? Eu tenho saudade do Atari. Adorava jogar Atari. Eu gosto de Atari. Jogar Enduro. Pô, lembra do Enduro? Enduro era tão bom. Mano, eu não peguei isso não. Não sou tão velha, não. Mas o Super Nintendo, eu adorava o Aladdin, cara. Passava horas e horas jogando Aladdin. Jogar no Mega Drive, o Aladdin. Tanta gente nasce, tanta gente cresce, os videogames vão ficando mais legais. Enfim, vamos lá, sem mais delongas. Acho que todo mundo já deve ter adivinhado qual é o tema do Quem Quer Ser o Dinossauro de hoje. Nós vamos falar sobre videogames. Aliás, mais precisamente, filmes de videogames, não é isso, Miotti? Filmes baseados em videogame. Ou seja, a gente vai falar de tanta merda. É mesmo, né? Então, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados. Meu nome é Ícaro Guzmão, tenho 18 anos, meu jogo favorito é Red Dead Redemption. É um bom jogo. Eu sou o Gal, que tenho 34 anos e meu jogo preferido é The Legend of Zelda. Olha só, muito bom. Aqui é o Luiz Garavello, eu tenho 39 anos e meu jogo preferido é a série Ninja Gaiden no Nintendinho. Uau, muito bacana. Então é isso, ouvintes, cada um agora pode apertar a tecla Select no seu teclado e escolher qual desses vai ser o seu favorito para esse jogo. Vamos fazer as apostas, Miotti? Eu vou fazer uma aposta aqui pra mim. Certo. Mas não vou falar agora, não. Vou falar no final quem que eu postei. Então escreve aqui pra mim, no chat separadamente, quem é que você acha que vai ganhar. Beleza. É uma aposta muito ousada. Eu não vou apostar porque eu sou muito imparcial como quando não tem menina jogando. Todo mundo sabe, né? Então, pra mim, tanto faz como tanto fez, quem é que ganha? Mas eu acho que depois de vocês verem o que o vencedor vai ganhar depois que trilhar esta batalha de várias fases loucas, o sangue vai ferver nos olhos, viu? Vamos revisar as regras desse jogo fantástico e fabuloso. Continua sendo 4 blocos de perguntas, 5 perguntas por bloco pra todo mundo. Vai ser naquele esquema de responder diretamente no chat pra mim. Primeiro bloco vai ser de sinopse dos filmes, o segundo bloco de múltipla escolha, terceiro bloco de trilha sonora e o quarto bloco da famosa pergunta surpresa. Primeiro bloco 10 pontos, se errar menos 5, segundo bloco 20 pontos, se errar menos 10, terceiro bloco 30 pontos e o quarto bloco 50 pontos, se errar menos 25. Para os prêmios, antes de revelar o prêmio fantástico de cair o cu da bunda, eu vou dizer que os perdedores vão ganhar, como sempre, ingressos pra cinema. Ótimo, já tá valendo. É, já vale muito a pena. Principalmente porque já tava um level de filmes bons chegando ao cinema, né? Sem contar que aqui em São Paulo também o cinema tá caro pra caramba, né? Todos os lugares, né? Todos os lugares mesmo. Só quem consegue pagar... Posso fazer essa piada? Eu bipo. E para os vencedores miotes, os vencedores ganham o quê? Vai ganhar também os ingressos para o cinema, um livro, Uma Longa Jornada. E esse terceiro prêmio, que a gente está fazendo tanto mistério, eu vou colocar aqui a foto dele para vocês olharem qual é. Eu sei que vocês vão gritar pra caralho. E depois a Yasmin fala o que é. Olha como ele é mal. Ai, Jesus! Eu preciso ganhar isso, cara. Agora virou questão de honra, cara. Vai ser uma guerra mesmo, né? Ou melhor, uma luta, né? Pra ganhar isso aí. Então, depois de acender o espírito lutador em cada um dos concorrentes, eu vou dizer que esse prêmio fantástico, doado pela Rio Geek Store, que é de um Patreon nosso, olha aí que legal. É o Pablo Gomes, tá? O Pablo Gomes, o dono da Rio Geek Store, fala que eles entregam em todo o Brasil. É tipo a Taverna do Ogro Encantado, que infelizmente fechou, que todo mundo precisa de action figure, não é mesmo? Então ele vem aí substituir esses patrocínios bacanas pro quem quer ser o dinossauro. Eles integram em todo o Brasil, parcelam até 6 vezes sem juros e usuários do JurassiCast pode ter 10% de desconto se utilizar o cupom de desconto JurassiCast. www.riogeekstore.com.br. Por que que não são eles que fazem o BB-8? Você aí de casa deve estar morto de curioso pra saber o que é que os meninos estão gritando. Meu, de que é que essa galera é bonita pra ganhar? É um action figure do Rock Balboa na versão videogame da NECA. Então vamos lá, senhores, todos animados, todos com vontade de ganhar esse boneco lindo. Agora eles estão. Agora quero. Com certeza. Gal, que você ainda acha que só participar e ganhar ingresso de cinema já tá valendo? Não, não, agora eu tô queimando o cosmos até o sétimo sentido, eu preciso ganhar isso. Aqui é Jack Burton, eu nasci pronto. Escutem o velho Expresso das Costeletas e ouçam o Jurassic Cast. Então vamos lá para o primeiro bloco de perguntas, o bloco de sinopses. Um adolescente é recrutado por uma força de defesa alienígena para lutar em uma guerra interestelar. Qual o nome do filme? Yasmin, o Galk não sabe, não respondeu. O Ícaro respondeu Wing Commander. E o Garavelo, ou Garavelo, respondeu O Último Guerreiro das Estrelas. E aí, qual a resposta certa? O Último Guerreiro das Estrelas. Esse eu não ia saber mesmo. Esse é velhaco, esse filme, viu? Esse é Sessão da Tarde. Bem Sessão da Tarde mesmo. Então vamos lá para a segunda sinopse. Na tentativa de receber reconhecimento no mundo em que vive, um vilão invade outros mundos tentando conquistar uma medalha de herói. Que filme é esse? Nossa, isso é fácil, hein? Ícaro falou que não sabe. O Luiz Garavelo falou Detona Ralph e o Gal que falou Detona Ralph. E a Yasmin? E aí, só o Ícaro que não vai levar nessa partida. Os outros ganham 10 pontos. Forças poderosas estão surgindo e todos se preparam para uma batalha final da luz contra as trevas. As forças das trevas estão assumindo o controle das áreas mais pobres da capital. Para combatê-los, surge uma legião de heróis liderada por uma guerreira, que abdicou de uma vida de privilégios. Qual o nome do filme? Vamos lá. Gal que não sabe, Luiz também não sabe, e o Ícaro respondeu Tomb Raider. E Yasmin? Ninguém leva essa. O filme correto é Street Fighter, A Lenda de Chun-Li. Nossa! Nossa. Que específico, né? A gente falou que ia falar de filme ruim, hein? Eu me recusei a ver esse filme mesmo. Eu apaguei da minha mente que esse filme já existiu. Contamina todos os que trabalham num laboratório de alta tecnologia controlado por um supercomputador. E o esquadrão militar especial que tem apenas 3 horas para impedir que a infecção se espalhe por todo o planeta. Que filme é esse? Esse é fácil, hein? O Gal que respondeu Resident Evil. O Luiz respondeu Doom. E o Ícaro respondeu Resident Evil. E aí, Yasmin? Fizeram um filme de Doom? Fizeram. Eu também não sabia, não. Ele é quase tão ruim quanto o Double Dragon. Nossa. É com o The Rock, né? Nossa, sério? Principal. Ah, é. Agora eu lembrei. É isso mesmo. Enfim, mas a resposta correta é Resident Evil, o hóspede maldito. Última pergunta da sinopse do primeiro bloco. Para tentar encontrar a resposta de um sonho perturbador, Rose leva sua filha Cheryl a uma cidade aparentemente deserta. Porém, ao chegarem lá, sua filha desaparece. Que filme é esse? Aparentemente. Aparentemente, lá em Pato Branco, daí? Esse aí foi pra todo mundo ganhar ponto, né? Vamos lá. Todos responderam Silent Hill. Yasmin? Sim, todo mundo ganhou 10 pontos. Eu acho que desses aí... Ai, não, porque teve o Wreck-It Ralph. Porque eu ia dizer que o Silent Hill é o melhorzinho, né? Não. Ó, o primeiro Resident Evil eu achei muito bom. Ficou a porcaria depois do segundo pra frente. Sim, eu concordo. O primeiro é o melhorzinho. Ele é bom pra você entender a história do primeiro jogo, que no videogame é bem confusa. Mas, ainda assim, o primeiro Resident Evil é melhor que o primeiro Silent Hill. Sei, tenho minhas dúvidas. Então, qual é o resultado desse primeiro bloco de sinopses, Miotti? O Luiz está com 25 pontos, o Ícaro está com 10 e o Gal que está com 30. Caraca! Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. Bloco, o bloco do Enem, bloco múltipla escolha. Letra C. Caralho, já? É minha tática de acertar o Enem. A trilha sonora de qual desses filmes ganhou o disco de platina em menos de 2 semanas? A. Mortal Kombat. B. Super Mario. C. Prince of Persia. E D. Tron Legacy. Yasmin. Sim. O Ícaro respondeu Tron, o Luiz também, e o Gal que respondeu Mortal Kombat. Quem respondeu isso direito? Mortal Kombat! Eu era moleque quando saiu esse jogo, já tocava nas baladas essa música, a única música de videogame que tocava em balada. Sério? Que triste. É mesmo, pior que é mesmo. Viu? A galera se agarrando ao som de Finish. É, rapaz. passar para a segunda pergunta. Pra ganhar ponto, hein? É mesmo. Quem interpreta o pai da personagem principal do filme Lara Croft, Tomb Raider, no fim de ano de 2001? Fim de ano mesmo? Nossa senhora! Essa foi foda. Gente, eu trabalho 9 horas por dia. Eu tô com os olhos tudo trocado agora. De novo, vamos lá. Quem interpreta o pai da personagem principal do filme Lara Croft, Tomb Raider, filme do ano de 2001? Letra A, Ian McKellen. Letra B, John Voight. C, Anthony Hopkins. Ou D, Jeff Bridges. Gal que respondeu a letra A, Ian McKellen. O Luiz respondeu letra B, John Voight. E o Ícaro respondeu letra D, Jeff Bridges. E aí, Yasmin? A resposta correta é letra B, John Voight. Que é o pai também da Angelina Jolie. Que é o pai dela na vida real. Ah, é mesmo? Sabia não. No filme Tron, uma odisseia eletrônica de 82, que tipo de software é o personagem Tron? A, um jogo de estratégia. B, um programa especializado em segurança. C, um antivírus. D, um programa atuarial. Que porra é essa? Já sabe que a D não é, né? Vamos lá, respostas. O Gal que respondeu que é um antivírus. O Luiz respondeu que é um programa especializado em segurança. O Ícaro também respondeu a mesma coisa, um programa especializado em segurança. E aí, Yasmin? Só o Galk que não leva essa. Gente, eu tô impressionada com essa pauta, viu? Tem até a fonte pra gente verificar as respostas. É bom falar de quem fez a pauta dessa vez, né? Ah, sim, quem foi? Não foi o Daniel Manso? Não foi o Daniel Manso, não. Foi quem? Dessa vez foi o Gutenberg Lima Santos. Ah, o Gutenberg, suas máquinas de escrever. Gente, então é tipo um subproduto do Patreon isso aqui? As pessoas que pagam podem ter direito a escrever as pautas? Tá vendo? Tá vendo? Ai, que bacana! Pô, assim que eu arranjar emprego, vou pagar o Patreon pra poder fazer as coisas aqui também. Então vamos lá, quarta pergunta. Quem foi o diretor do filme Mortal Kombat? E que também é roteirista de todos os filmes da franquia Resident Evil? Letra A, Sam Raimi. Letra B, John Lasseter. Letra C, Nick Castle. Ou letra D, Paul W.S. Anderson. Mr. Anderson. Gente, é assim mesmo, eu sou horrível com o nome do povo. Eu faço essas cagadas. Aí depois fala da minha deusa Melina, que não lê direito as coisas. Pois vai lá pra tua deusa Melina e pede pra ela te dar um boneco. Quero ver se ela vai dar. Vamos lá. Ícaro respondeu letra C, que é o Nick Castle. O Luiz e o Gal que responderam letra A, Sam Raimi. E aí, Yasmin? Ninguém acertou, porque é o Paul W.S. Anderson. Qual desses atores recusou ser o astro principal do filme de 2005, Doom, A Porta do Inferno? Sylvester Stallone, Terence Howard, Vin Diesel ou Don Cheadle? O Luiz respondeu Stallone. O Galk respondeu Stallone. E o Ícaro respondeu Vin Diesel. E aí, Yasmin? Vin Diesel? Filme Doom, que a gente disse que não sabia nem que existia. A gente não deu a volta, né? Nesse segundo bloco, quem está na frente, quem está atrás e quem está no meio. O Luiz está com 45 pontos. O Ícaro zerou, está com 0 agora. E o Galk está com 20. Internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. É, agora é pra ganhar ponto mesmo, porque você pode chutar à vontade. Sim! Vamos começar então pela primeira música, 40 segundos. So you wanna fight me? in a row, jumping out the bushes with a taekwondo. Yo, I jumps in my stand for protection, picking up my coat like the Chinese connection with chop. Luiz não sabe. O Ícaro respondeu Double Dragon, Ice Cube. E o Gal que respondeu Tekken, Snoop Dogg. Yasmin. O filme é Street Fighter The Movie. A música é Street Fighter, mas é realmente composto pelo Ice Cube. Vamos lá, segunda música. 40 segundos. Respondeu Prince of Persia e botou John Williams em BRB, né? Claro. O Ícaro respondeu Tomb Raider, Alan Silvestre. E o Gal que respondeu só Prince of Persia. E Yasmin? Eu achei que quem chutou Tomb Raider valeu o chute, porque realmente parece. Mas o filme é o Prince of Persia, The Sands of Time. A música é Prince of Persia. E o compositor barra maestro, Harry Gregson Williams. Vamos lá para a terceira música, Biote. Essa eu acho que o pessoal acerta, hein? Eu também acho. Vamos lá. Respondeu Double Dragon. O Gal que respondeu Super Mario. E o Ícaro respondeu Street Fighter. Yasmin? Tá difícil, né, Miort? O filme é Wreck-It Ralph. Música Sugar Rush. Dona Ralph, né? Ah, é. Perdoe. É porque eu fui alfabetizado em inglês. É. Fala pra caralho, né? O bom que ela fala pra caralho em inglês. Pra caralho. O filme é o da Dona Ralph. A música é Sugar Rush. Composta por Yasushi, Yakimoto e James Huston. Ninguém acertou nada. Quarta música. Beleza, o Ícaro respondeu Tron, o Gal que respondeu Tron e John Williams, né? E o Luiz respondeu Tron, Daft Punk e botou no final, né? Tron Legacy, né? Só pra ser mais exato. Beleza. E aí, Yasmin? Então, realmente, o filme é Tron Legacy, a música é... É isso aí. Dereset. Sei lá. Composta e executada pelo Daft Punk. E a última música, essa é pra todo mundo ganhar ponto, tá? Ah, é. Música. Vamos lá. O Luiz respondeu Mortal Kombat, tema de Mortal Kombat. O Ícaro respondeu Mortal Kombat, Ed Boon. E o Gal que respondeu Mortal Kombat, Mortal Kombat sendo o nome da música, e Tecno Síndrome. Yasmin. Então, o filme realmente é Mortal Kombat, não tinha nem o que discutir. A música é Mortal Kombat Tecno Síndrome, composta e executada pelos The Immortals. Finalizando esta quinta trilha sonora, como fica o placar, Miotti? Então, o Luiz está com 95 pontos, o Ícaro está com 30 e o Gal que está com 60. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. Quarto bloco, a pergunta surpresa que vale 50 pontos e quem perde dá menos 25 pontos. Tem que responder, hein? Mas essa tá bem facinha, viu, gente? A gente já fez perguntas piores nessa sessão. Então vamos lá, a pergunta surpresa é: qual o jogo preferido do Miotti e qual o meu jogo preferido de videogame? Besteira, Ave Maria. Quem não sabe, entre tantos e tantos jogos de videogame, qual é o... Beleza, todos responderam então. Vamos lá, Yasmin. O Ícaro respondeu que o meu é Pong. Putz. E o seu, Yasmin, é The Sims. Sério? O Luiz respondeu que o seu é Super Mario. Certo. E o meu é Zelda. E o Gal que respondeu que o meu é Call of Duty e o seu é a Pequena Sereia. Tem jogo da Pequena Sereia? Tem. Não sabia. Então tá bom. Mal preciso dizer que todo mundo perdeu 25 pontos. E que antes da gente revelar quem foi o vencedor, Piotr, quem foi que você apostou no começo desse programa? Eu apostei no Ícaro. Você está um pouco decepcionado com a sua escolha. Estou. Mas entonado pelo voto de confiança no qual eu quebrei. Vamos lá, o jogo favorito do Miotti é o River Raid. River Raid foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Eu ficava 8 horas jogando sem parar. E o meu jogo favorito é The Legend of Zelda, todos. Então vamos lá, quem foi o grande campeão, o Master Sword da caralho todo, quem ganhou a porra toda e ganhou o Rock? Quem ganhou o Rock foi o Luiz com 70 pontos. Aê! O Ícaro ficou com 5 pontos e o Gal que ficou com 35 pontos. Olha só! Quer dizer alguma coisa, meu filho? Quer dar um beijo pra sua mãe? Quer agradecer o seu orixá? Quer fazer o quê? Dar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você, Xuxa, tá? E eu queria agradecer aí ao Miotti e a Yasmin pela oportunidade, né? E dizer que quem gosta de quadrinhos pode ouvir lá eu e mais um monte de gente bacana falando sobre quadrinhos lá no Quadrincast, www.quadrinho.com.br. E o Galk, que ganhou ingressos para cinema e a oportunidade de participar de novo, é isso mesmo? Isso, o Galk pode participar de novo. Aí, galera, vocês quiserem ouvir aí a gente falando sobre nerdices, coisas afins, vocês podem encontrar a gente no www.regiãolivre.com.br ou então no facebook.com/regiãolivre. E o Ícaro, que foi a aposta seguríssima do Miotti, que ficou em último lugar, ganhou ingressos para cinema. E vai concorrer também no próximo. Queria pedir desculpa para os meus fãs, que se resume a minha avó e minha mãe. Decepcionei-os, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Então é isso, internet. Esse foi o Quem Quer Ser o Dinossauro sobre